DJ André Máximo, alinhando os periféricos do Carabao e tocando na moral. Carabao. E aí, Palácio? Passeando em férias no Japão, conheci lindas garotas e por quem me apaixonei. Tenho os olhos japonês, mas só fala português e mora aqui no meu país. Valeu, meu parceiro rebelde! Mais uma vez, super arrebentando no baile da saudade. Ela é brasileirinha nata, nascida em São Paulo, no bairro da Liberdade. Tudo isso é verdade, eu li sua identidade. E a gente começa desse jeito hoje aqui no Palácio. No Japão a gente se amava de noite e de dia, no mar só com amor sem ter hora marcada. Já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. Carabao. Ela é casada. A gente se amava de noite e de dia, no mar só com amor sem ter hora marcada. E vou lá pra casa. Mas aqui no Brasil já não dá para a gente curtir, porque em sua vida existe outro alguém. E ela? Ela é casada. Quem sabe um dia eu volte ao Japão e reveja esse amor que apaixonou meu coração. É o nosso Carabao hoje aqui. Quem sabe o Halloween do Carabao no Palácio dos Bares. E reveja esse amor. Carabao, o som mecânico que atrai multidões. Tem dias que a gente se sente sozinho sem ter ninguém. Tem dias que a gente não mente, sozinho sem não ter pra quem. Tem dias que a tristeza vai, tem dias que a alegria vem, tem dias que a solidão não deixa a gente viver bem. Tem dias que a solidão não deixa a gente viver bem. DJ André, não deixa a gente viver bem. Mas quando se tem amor, mas quando se tem amor, não existe solidão, não existe solidão. A vida é um jardim em flor, o amor é rosa em botão. Agora eu já posso amar, agora eu já posso amar. Não existe solidão, não existe solidão. Já tenho pra abraçando nossos amigos, meu parceiro Negão já tá por aqui, e a sua primeira dama, e aí Negão? Um abraço pra você, garoto. Mas quando se tem amor, mas quando se tem amor, não existe solidão, não existe solidão. Canarino já no apoio. Agora eu já posso amar. Agora eu já posso amar. Não existe solidão. DJ André. Esse é o máximo. E o palácio já pegando o clima, papai. É o nosso Carabao hoje aqui, fazendo a festa. E a família vem chegando junto pra curtir o sonzão do Carabao. Eu quero teu amor pra mim. Quero te fazer feliz. Carabao. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Vem, vem comigo, amor, vem comigo amar. Amor pra mim, vem dar, amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar, amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. O maior baile do Brasil. Olha o Landu, rapaz! Já tá na areia aí, Landu! Carabao, o furioso do Marajó. É o Halloween do Carabao, papai! Só começando! André Máximo, fazendo você dançar. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar, amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar, amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Para todo o Brasil, o animal mais furioso do Pará chegou. Carabao. Carabao. O novo tempo já começou. Chegou a hora do baile aqui no Palácio. Vagueia por qualquer caminho, procurando um amor encontrar. E aí? Vou pela vida sem nada nas mãos, e só levo comigo ilusões e vontade de me apaixonar. Carabao. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. E o Zequinha fala: não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor. Aqui. Eu sou assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Elias Trek, já tá aqui com a gente. Curtindo o Carabao. Carinho e amor para amar. Pela primeira vez, né? Assim mesmo, que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Você está bem. Você está no baile do Carabao. É o baile do Carabao, aqui no Palácio. Sou esperança de um amor perdido, a certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro e só fique por querer ficar. Cadê o garçom, hein? Não tenho dinheiro nem nada pra dar, só tenho carinho e amor para amar. Bora, canarinho! Eu sou assim mesmo. Vai pra cima, garoto! Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro. Surpreenda-se e encante-se com a maior supremacia em aparelhagem do Pará. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Carabao. Será que você não tem medo do sofrimento depois? Às vezes fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você? E a nossa amiga Luana, que não sabe. Hoje ela veio fazer seu aniversário aqui no Palácio, ao sul do Carabao. Você não ama ninguém. Bora, Luana! Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. E o meu parceiro Jara já tá na área. Você não ama ninguém. E aí, Jara? Esta é a... Olha a Isa! E a Isa? Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. DJ André. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. E o track? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Vou por uma estrada estranha, cheia de pedra e espinho. Uhul! Minha estrela da guia ilumina o meu caminho. É o baile do Carabao, papai. Estou caminhando sozinho, pegando o clima nesse mundo escuro de dor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Caminhando de paz e amor. Alô, mano, eu quero passar mal aqui no Carabao. Te vive no céu a brilhar. favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. E o meu parceiro Vitinho e a sua primeira dama já estão aqui curtindo o Carabal. Procura de paz e amor. Caminhando vou à procura de paz e amor. Vamos nessa, DJ André Márcio. O infinito que vive no céu a brilhar. A paz e um grande amor. Por favor, me ajude a encontrar. Estou caminhando sozinho nesse mundo escuro de dor. Lá vai eu! Caminhando vou à procura de paz e amor. Carabao, Carabao e o baile. É o baile do Carabao aqui no Palácio! Carabao, o maior baile do Brasil. Eita, meu Carabao! Onde está você que já me esqueceu? E eu não consigo tirar você do pensamento. Carabao! Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, ah, saio por aí pra lhe procurar. E pelos bailes da vida eu já não te vejo. Danço com gente estranha. Esquecer, é você que eu desejo. Máximo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Carabao. E o baile vai rolando hoje aqui no Palácio. E a família vai chegando pra curtir o sonzão do Carabao. E aí, Carabao? Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, ah. Saio por aí. Parceiro Luluzinho já tá aqui na área. Gente estranha. E aí, Lulu? A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo, é você que eu desejo. Carabao, o furioso do Marajó. Se voltar para mim, te perdoarei. Alô? Filho, pau na máquina. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. Como é que é? Não sei o que fazer se você me deixar. Noquinha? Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Parceiro Rogério e a Duda. Quero curtir o sozão do Carabao. Um abraço pra você, garoto. Se você não voltar, vou me enlouquecer. E o track? É difícil ficar, meu amor, sem você. Carabao. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Meu amor, meu grande amor, oh, oh, oh, volte pra mim. Carabao, o furioso das recordações. E o baile vai rolando, papai! E nunca, meu bem, vou te deixar. Carabao! Tu és o que eu sempre sonhei. Carabao! O amor que eu tanto esperei. E aí, hein? Tanto amor eu tenho pra te dar. Amor. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Eu tenho tanto amor para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. Tu és o que eu sempre sonhei. É o Halloween do Carabao aqui no palácio, papai! E eu tanto esperei. Só no comecinho! Tanto amor eu tenho pra te dar também. Tanto amor eu tenho pra te dar também. Lembro daquela pracinha do nosso anoitecer. Alô! Onde uma estrela brilhava sorrindo para nós dois. Carabao. Nunca pensei que um dia isso fosse acontecer. E aí, coroa? Você se foi, eu fiquei puxando pelo taco. E eu triste a sofrer. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, esquece amor, não teve fim. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, esquece amor, não teve fim. Carabao, o melhor repertório musical de todos os tempos. Hoje eu recordo sozinho daquele nosso lugar. aqueles momentos tão belos e a vida no nosso olhar. Aquela estrela ainda brilha durante o anoitecer, como se não entendesse o final entre eu e você. Carabao. Pela tua luz, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, diz que esse amor não teve fim. Estrela do amor, faz ela voltar pra mim. Estrela do amor, diz que esse amor não teve fim. Só você não entende. Uhul! O quanto eu te quero. Carabao. Só você não entende. Como é que é? A razão desse amor. Você tem algo especial. E o meu parceiro Careca já tá na área. E aí, Careca? Só você eu vou amar. Arreia, papai, arreia. O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. E o Patifã? Eu só quero que você, meu bem, Rodriguinho, Rodriguinho, responda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E o Pretinho? Eu te amo, não tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar, vou gritar. Carabao, o maior show de saudades e marcantes do você norte do Brasil. Tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Olha a macaxeira. É puro e sincero. Eu jamais amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. É só você, minha filha. Só você eu vou amar. Só você. É só você, minha filha. Tenho motivos pra esconder. Eu te amo, e pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Carabao, Rio Baile. Você tem algo especial que me prende e me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. E o baile vai rolando pra você. Só você eu vou. Aqui no palácio, papai. Vai, meu Carabao. Furioso Carabao. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver. Matinê, e você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. Corria pra casa pra me arrumar, sonhando provar o teu beijo. Ficava esperando a hora chegar, morrendo de amor e desejo. DJ André. Carabao, o melhor repertório musical de todos os tempos. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar.

Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Adentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. Meus olhos vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Sofro por você, mas vivo na incerteza. E aí, Landu? Se você merece o meu coração. Na manha, papai. Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza. Não suporto mais a dor desta paixão. Meu parceiro Zaquinha já tá na área. Veio curtir o Sozão do Carnaval. Você mais vivo na incerteza. E a Joy, né? E aí, Joy? Se você merece o meu coração. Que fui boba demais, sofrendo tanta humilhação. Pela cegueira do amor a gente entrega a razão. Adentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. Dentro de mim um vazio, e as noites são tristes pra mim. Olha, meu bem, não suporto mais viver assim. Lembro com tantas saudades aqueles momentos. E aí, coach? Carabao. Nosso amor foi tão lindo, mas foi como um sonho que dura apenas até a gente se acordar. Eita, Carabao! Lembro do beijo e do adeus na hora da partida. Foi como um golpe certeiro no meu coração. O parceiro Marcelão já tá na área do Veropa aqui com a gente. Já não pode voar. Vai, Marcelão! E tudo que restou foi só adeus, amor. E agora me sinto perdida nesta solidão. Carabao. Se mantendo apesar das estações. Alô! Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. DJ André. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor, que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Poeira, o rei das gatas. Porém, nesta primavera, é, papai, era seco ao flores. Tá aqui com a gente. Que depois de longa espera, encheu os jardins de cores. E então vou compensar tanto tempo assim tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. André Máximo, tocando a recordação, sempre perfeita. Eu daria tudo que tivesse, Carabao, pra voltar meus tempos de criança. E aí, cara? Eu não sei por que a gente cresce, se não sai da mente essa lembrança. E aí, Juju? Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Só tomando uma, né, Juju? Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro amor, onde andará? Travessuras eu fazia. Hoje o professor tá afim, hein, coach? Jogos de botões pela calçada. Tá cheiroso homem, rapaz. Eu era feliz e não sabia. Posso ser o amor enche de orgulho e me aceite assim como sou. E o nosso baile pegando o clima, papai. Deixe de orgulho aqui no palácio. Assim como sou. Carabao. Não demores mais, venha correndo. Juro que você não vai se arrepender. Não sou importante, eu pensei. Mas meu coração tem muito amor pra dar. Olhe bem ao seu redor que você vai entender o meu valor. Não tenho nada mais do que Carabao. De muito amor. É o baile pra você. Nada mais aqui no palácio, papai. Baile de amor. Carabao, o melhor repertório musical de todos os tempos. E aí? Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Filho, pau na máquina. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira. Fico em casa me doendo de ciúme.

aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Só me resta recordar. Por nada no mundo eu consigo te esquecer. Já tá aqui na área. E a sua primeira dama. E aí, Anderson? Mistérios da vida, certo ou errado? Um abraço pra você, garoto. Quem poderá me dizer qual que foi meu pecado? Minha, minha amiga Júlia também tá aqui com a gente. A mim mesmo, que a e o Patrick. E aí, Patrick? Mas é só a chuva cair. Penso logo em você. A equatorial, né? Eu não sei porquê. O homem tá fortíssimo. Tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Eu não sei porquê. Tudo teve fim. Será que quando a chuva cai, ela lembra de mim? Cartinha, vai dizer a ela que ainda gosto dela. Se ela não voltar, Carabao, vai morrer um coração. Puxando pelo taco, coroa! Cartinha, também diga a ela que cada rosto que passa vejo a imagem dela. Cartinha, quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. Carabao. Cartinha, seja minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei. É o nosso Carabao hoje aqui no Palácio dos Bares. Só começando, papai. Jamais te amei. Vem-te embora, vem, vem. Amar como eu te amei. Carabao. Ninguém, ninguém jamais te amou. Carabao e o baile, só pra você. E aí, Porquita? Escantia quando ela te abrir, não guarde segredo. E se perguntar por que estás manchada, não tente mentir, foi o pranto meu. E aí, traque? Cartinha, deixa minha amiga e pede pra ela voltar novamente, refazer o ninho, que um passarinho não vive sozinho. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. Amar como eu te amei, ninguém jamais te amou. Olhando em seus olhos molhados, tenho que dizer: uhul! Que o nosso amor, que foi lindo, tão pouco durou. É, Suconte da Valor! Tu andavas com outro, eu sonhava em te ter. Pois mesmo sendo enganado, eu confiava em você. Carabao. Ai, amor, tenho te amado tanto. Ai, amor, tu zombaste de mim. E esse amor? Seu pranto, ai amor, tudo acabou pra mim. Carabao, o furioso do Marajó. Espero que leves contigo a minha lembrança. Certeza que a sua também levarei. Se um dia a saudade bater em seu coração, eu quero que lembres, querida, o quanto te amei. Se fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, eita Carabao! Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. E aí? Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Carabao. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois parti. Parece no Vegas, Pop. E agora vem você. Mas não é. Querendo que eu lhe aceite outra vez. Carabao. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não, agora não, agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Meu parceiro Marcelão do Ver o Peso já tá aqui com a gente, só na mana. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. E aí? aí, Júnior! Do meu carinho. Meu parceiro Júnior também tá aqui com a gente. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz. Tá grandão ele. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você querendo que eu lhe aceite outra vez, pra você novamente me fazer de trouxa como você fez. Mas agora não, agora não comigo não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Se você soubesse o quanto gostei de você. Ah, ilusão. Foi morrendo lentamente até se perder. Ah, coração. Meu parceiro Rogerinho já tá na área. E o Claudino também! A equipe tá formada! Pois o tempo foi passando, eu não vejo a hora de ver você chorar. E o fenômeno! Como quem ama chora. Tá cheiroso ele, pop! O Poquita aqui com a gente só na manha. Esse tem moral. Você ilumina os olhos meus, estrela de luz que me acendeu. Uou, uou, uou. Eu quero sentir seu corpo em mim. Eu não posso resistir. Mais um instante. É o louco.

E é o baile do Carnaval pra você. Hoje eu vou sair pra procurar você. Alô! Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, só gosto com você. Carabao. Só você quem sabe achar o meu prazer. Tudo perde a graça distante de você. Carabao. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Como é que é? Eu dava tudo pra voltar pra você. Porque tem o homem do alô pra acomodar. Hoje aqui no Palácio é o Halloween do Carnaval. Pra fazer amor, só gosto com você. Carnaval. Só você quem sabe achar o meu prazer. Tudo perde a graça Carabao, o melhor repertório musical. Não vai embora. Carabao. Não maltrate mais meu coração. Carabao. Eu não suportaria lhe perder de novo. Doce paixão. Não vai embora. Não maltrate mais meu coração. Eu não suportaria lhe perder de novo. Doce paixão. Ficar longe de você. Já sofri demais, já cansei de lhe perder. Onde você for, eu irei também. Vou seguir seus passos, vou pegar no pé. Vou fazer de tudo pra não lhe perder. E aí? Vou fazer de